prático, atlético. Ele testa o meu lado cético e testa minha dialética. Ele me causa arritmia, embaralha minha métrica com seu efeito eletromagnético. Logo eu que nunca fui eclética, que não me adaptei à era cibernética e nem a todas essas drogas sintéticas. Me pergunto se é genética essa vontade antropofágica, Oswald de Andradiana, sensação de ser metade. Freud explicaria ou é totalmente insana. Existe uma